Nosso tema dessa noite é a fé, mãe da esperança. Todo mundo sabe o que é fé e todo mundo sabe o que é esperança. Mas às vezes na maneira da gente se expressar, a gente acaba trocando as palavras. Porque muitas vezes nós dizemos que temos fé em tal coisa, temos fé em não sei o quê, temos esperança. Mas o que é fé? Fé é confiança. É acreditar, confiar. Esperança, a gente poderia dizer que é uma expectativa. Nós aguardamos. A questão é no que nós temos confiança. E sobre o que nós estamos colocando as nossas expectativas. São coisas que dependem de quem? Mário Sérgio Cortella, filósofo, teólogo, professor, num videozinho curto de um minuto e pouco, ele fala de esperança e ele diz que nós devemos ter esperança. Ela é fundamental na nossa vida. Mas nós temos que ter esperança do verbo esperançar e não do verbo esperar. Porque aquela esperança do verbo esperar é aquela esperança que faz com que eu espere. Eu não me posiciono, eu estou aguardando alguma coisa acontecer. Só que está escrito aqui no Evangelho, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, no momento em que eu começo a agir no sentido daquilo que eu tenho esperança, que eu tenho expectativa, aquilo tem possibilidade de acontecer. Eu disse, né? No que nós temos fé? Não adianta ele ter fé em Deus, fé em Deus, fé em Deus, se a gente não executa a vontade de Deus. Somos criaturas de Deus, mas nós estamos mais por nossa conta do que pela dele, agindo mais pelas nossas vontades do que pela dele. Então, por isso que algumas coisas vão acontecendo nesse percurso nosso, que não é nem a vida, são as vidas, porque a gente já está há muito tempo nessa. Então, é muito importante a questão mental, a gente refletir sobre nós, sobre o que nós estamos fazendo, como é que está a nossa vida, quais são as nossas esperanças, expectativas, o que nós queremos ali na frente, de forma bem objetiva. Porque tudo aquilo que a gente está plantando, a gente vai colhendo. Nós estamos numa colheita todos os dias. Fé é confiança, mas é necessário a atitude. Todos nós temos capacidade. Todos nós. Ninguém reencarnou simplesmente para sofrer ou para se dar mal. Não. O nosso objetivo reencarnatório é desenvolvimento. Dificuldades acontecem, existem, para a gente superar, para a gente aprender com elas. Aprender. Por isso que é importante a fé. Alguns dizem que tem muita fé, outros dizem que tem pouca fé. A gente mesmo se posiciona nesse meio termo. Tenho muita fé em alguma coisa, pouca em outra. Como é que é formada a fé? No que a gente embasa a fé? A gente percebe que algumas pessoas, numa centelha, numa fagulha, acende aquela chama que é a fé. Passam a ter uma confiança, a acreditar com força. Outras, não é tão fácil. As nossas sucessivas vidas, né, vão sendo trazidas à tona a todo momento. Aquilo que a gente realmente é. Então, quando a gente não tem aquela fé que se acende tão fácil, a gente tem que usar o raciocínio. Porque através do que a gente estuda, não é só o Evangelho, tem tantas coisas para a gente ver. A própria observação da vida é um estudo. A gente começa a ver diferenças no porquê das coisas. Uma coisa que faz assim, tem uma resposta daquele tipo. A gente vai entendendo que realmente aquilo que é feito vai dando uma resposta. Através dessa observação, a gente consegue estruturar esse nosso caminho. A gente fala tanto em Deus, que Deus é Pai, bom e justo. Será que a gente acredita nisso? Porque a gente diz, eu tenho fé em Deus. O problema é que a gente tem fé em muitas outras coisas que às vezes são divergentes desse processo. E dentro dessa divergência, às vezes a gente acaba agindo mais pelas outras crenças que nós temos, crenças de valores, crenças daquilo que eu acredito, do que realmente naquele Deus que eu digo que eu tenho fé. Então não adianta dizer eu tenho fé em Deus, eu tenho que demonstrar. Como é que a gente demonstra fé em Deus? Está escrito. É bastante coisa, mas é bem simples, porque os preceitos são poucos. Bastante coisa porque na nossa vida, no nosso dia a dia, são várias situações que acontecem e a gente vai atropelando elas. A gente vai ultrapassando, sabendo que aquilo ali vai pedir de nós algo, uma explicação. Por quê? Que a gente não consegue, às vezes, se dobrar perante alguma situação. Onde está alicerçada essa fé? Nós temos tanta capacidade. Será que nós acreditamos que nós temos capacidade de mudar o nosso destino? As coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, na nossa vida, que a gente está buscando solução, será que nós acreditamos que nós conseguimos mudar elas? É uma boa pergunta. Porque se nós não conseguimos mudar elas, se nós não acreditamos que nós somos capazes, então quem é capaz? Deus? Ele nos deu todas as ferramentas. Aquilo que a gente não trouxe junto, está espalhado em todas as pessoas com quais a gente convive todos os dias. Porque isso é grandioso, esse relacionamento que nós temos nos traz tanto. A questão é, será que nós estamos procurando as coisas certas nas pessoas? Para que elas nos deem aquilo que nós precisamos? Ou as nossas buscas são por interesses? Que daí nós vamos buscar e vamos achar outras coisas. A mensagem de Jesus, ela é fabulosa. Ela é grande. Ela é simples, mas ela é difícil. Difícil porque nós temos que abrir mão de quem nós somos, do que nós gostamos, para poder seguir esse caminho. Eu gosto sempre de falar que se nós pensarmos, em todos os tempos, as grandes personalidades que passaram, que são apontadas como luzes na humanidade, elas têm a mesma característica. O bem que elas fazem, a doação, a preocupação com o outro. Nenhum deles, acho eu, era rico. Não que a riqueza seja um problema. O problema é que a gente perde o nosso tempo com ela e esquece de quem está perto. Esquece de olhar para fora, de se doar. A gente só faz o sentido inverso. E aí a gente então acredita mais no eu do que naqueles valores que a gente falou antes. É interessante, né? A gente disse no começo que todo mundo sabe o que é fé e o que é esperança. E a gente sabe mesmo. A questão é, será que a gente está conjugando certo esses verbos? Será que a gente está colocando eles? Todos nós, né? A gente está tudo dentro de uma mesma panela. Esse nosso planeta, ele é muito homogêneo. A gente não está aqui de graça. Somos todos muito parecidos. Somos todos ainda necessitados de conjugar vários verbos de forma correta. Dois deles é a fé e a esperança. Ter fé em quê? Ou em quem? Esperança de quê? O Evangelho tem diversas passagens e ele fala muito sobre esses dois pontos, a fé e a esperança. Ele nos diz da sustentabilidade que isso é capaz de nos dar, a mudança de vida que isso é capaz de nos dar. Porque para a gente mudar, a gente precisa acreditar que somos capazes. Se nós não acreditarmos em nós, a gente vai ficar esperando que alguém faça, mas alguém não consegue fazer. Somos nós que temos que fazer. Fica a sugestão, então, para a gente pensar no que é realmente a fé, para onde ela vai nos levar, o que ela é capaz de fazer com a gente.